abençoados por fadistas de garra, filarmónicas, tascas e arraiais. Eles celebram um país real e poderoso, com o beat no coração e o fado na mão. Convosco, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madame, monsieur, lo segredo mais bem guardado de Portugal, Roque Estrada! Aos ouvintes da Boa Nova, uma vez mais, votos de uma muito boa tarde. O destaque desta semana, assim, já foi bastante anunciado. Referimos quando falámos com Diolinda, referimos também sobre ele quando falámos com o Virgil Suta, e quase que arriscava a dizer que neste momento já há quem nos conheça, e provavelmente já havia quem não os conhecesse, mesmo antes de haver um álbum, porque atrás deste álbum estamos a falar aqui de 7 anos de, entre parênteses, de carreira. Temos o prazer de estar com a voz e a alma, eventualmente, desta orquestrada. A banda que edita, de facto, o seu primeiro disco, um Tasca Beat. Já vamos tentar saber o que é isso de Tasca Beat. E temos connosco a Marta Miranda, que nos vai falar precisamente deste seu projeto e da razão de ser, porque é que entenderam 7 anos depois que devia passar a disco. Antes de mais, muito boa tarde. Bem-vindo aqui à Boa Nova. Boa tarde. Porquê é que, de facto, ao fim de 7 anos, entendem, vamos ter que passar a disco estas nossas experiências? Bom, não foi, nós já tínhamos feito alguns registros, uhum, não é? Antes, mas muito caseiros e muito, portanto, independentes, não é? Uhum. Feitos por nós. Mas, de certa forma, os Orquestrada, quando se formaram em 2001, 2002 tivemos o nosso primeiro concerto, foi numa aventura de trabalhar música e não propriamente de editar. Portanto, nós tínhamos o projeto em si, desejava mais do que tudo, portanto, um formato ao vivo. E um formato nunca foi, portanto, um objetivo nos primeiros anos gravar. Acabámos por fazer alguns registros porque o público pedia e era já uma questão de honra de, no final, sim, dos concertos podermos levar para casa, não é? Exatamente, porque as pessoas pediam e já ficava mal não termos um registro para que as pessoas pudessem levar com elas. E também, como eu dizia no início, o espetáculo Orquestrada começou como um musical portátil, e queríamos fazer um musical portátil e à procura de um formato de orquestra de bairro que fosse à procura do mundo, portanto, e que nessa realidade de bairro conseguíssemos viajar pelo mundo, musicalmente, não é? E portanto, tivemos durante estes 7 anos a trabalhar nesse sentido e, mais do que tudo, a apresentar-nos ao país pessoalmente, portanto, sem imprensa, sem televisões, sem toda essa promoção, não é? Que geralmente acontece no mundo musical. Portanto, a nossa grande paixão era o vivo e era o encontro com as pessoas. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, mas que me dizem estou aqui, estamos lá. cavalheiro e tens fadistas. A ginginha é o medronho e a revista. Contra mim, contra ti, contra lá. Contra aqui, contra ali, contra cá. Contra mim, contra ti, contra lá. Contra mim, contra ti, contra lá. Tasca Bito, do Sonho Português, esta visibilidade que estão a conseguir e que é merecida, era expectável, não? Creio, quer dizer, tudo é sempre uma incógnita, mas creio que sim, porque estes 7 anos, portanto, deram-nos uma boa, um bom reconhecimento das pessoas, portanto, de quem nos ouvia, tanto de quem nos seguiu a carreira, como também das pessoas, dos novos públicos que íamos encontrando no caminho, não é? Portanto, as pessoas realmente de várias idades e de vários universos queriam ficar com a nossa música. Portanto, de certa forma, estaríamos à espera de que as pessoas gostassem, não é? Porque realmente não foram 7 anos de trabalho, não é? Em que afirmámos algumas coisas. Claro que agora, nos últimos tempos, o mercado português também se abriu, não é? Portanto, nós sentimos que durante estes anos era um formato musical. Não é que nós não quiséssemos gravar com editoras, mas não foi uma coisa, portanto, natural. Portanto, ninguém, não houve propostas, nós também, como eu dizia, estávamos entretidos com o país, a viver. Sim, o país. No vosso recato, não é? Sim, não sei se era o nosso recado, porque viajávamos muito e nunca estivemos parados. Sim, mas dentro do vosso espírito, enfim, do espetáculo, do estar com o público... Sim, era a nossa urgência, não é? E às vezes, quando se tem um objetivo, é difícil ter outro também, não é? Porque é preciso muito esforço para que as coisas aconteçam. Tanto de um lado mais, portanto, menos visível, como do outro mais visível, não é? E às vezes é preciso optar. Strung my pain with his finger, telling my life with his words, killing me softly, killing me softly, killing me softly, killing me softly with his song. I heard he had a good song. I heard he had a style, and so I come to see him and listen for a while. And there he was, and there he was, a young boy, a stranger to my eyes. I felt a flash up of people in a various kind of ground. I knew read my letter, I knew had a style, so I come to say him a lesson for a while. And there he was, and there he was, a young boy with a style. He was telling my whole life, he's telling my whole life with his song, with his style. And he's killing me with his song, with his words. A young boy telling all my life, killing me, killing me. Cem ponto dois FM Rádio, uma estação para 4 estações. 100.2 do Hospital. Mas este convite da Sony em Portugal surgiu na vossa procura ou foi uma coisa que, enfim, bateram-vos à porta? Somos nós e gostaríamos muito de tê-los no nosso elenco. Creio que portanto, a Sony andava à procura de novos projetos, não é? Uhum. E creio que foi um projeto que ela gostou quando ouviu, quando fizeram ouvir o projeto. Foi o projeto que ela... Que ela que ela selecionou novo para editar. E acha que há aqui Foi um dos, não é? Exatamente, sim. Acha que há aqui afinidades, quando eu falei há pouco com Virgem Suta e Diolinda, afinidades em termos de som e de estilo? Talvez sim. Creio que também é uma nova, neste momento é uma nova tendência, não é? Portanto, quando nós começámos, de todo havia este tipo de registro. Uhum. Em 2002, 2003, não havia propriamente este tipo de registro. Éramos dos poucos a usar acordeon. Exato. E a usar o acústico mais ritmado, com mais ritmo. Claro que havia já nos anos 90, houve os sitiados e houve grupos que o fizeram, mas que houve ali um interregno. Exatamente, uma pausa. E nós, creio que na altura, quando nós começámos, não havia propriamente este tipo de no início do século, vá. pronto, trouxemos algumas coisas, como os figurinos, na altura os músicos. Eu lembro-me de como eu vinha do espetáculo, eu e o Pablo, da contrabacia, o músico da contrabacia, vínhamos do espetáculo e percebíamos que na música as pessoas não usavam roupas de espetáculo, de cerimónia, vá. E nós fazíamos questão desde o início de que quando fôssemos para palco íamos em roupa de como nós chamamos os fatos de domingo. E neste momento vê-se muito essa tendência, não é? De um regresso aos figurinos, ou ao fato de gala. Ana Bacalhau, não é? Portanto, não sei, como tantos outros. Exatamente, não, sim, são exemplos que estamos aqui a pegar. Em filme, nas ruas, atiro os olhos ao chão, enrolo os pés no passo e o coração na mão. Em filme, nas ruas, atiro os olhos ao chão, enrolo os pés no passo e o coração na mão. Vá lá, vá lá, vá lá, toma lá, dá cá, toma lá, vá lá, toma lá, dá cá, toma, toma lá, dá cá. Olhando para o vosso disco, e já vamos falar no aspecto, no estético, que foi muito cuidado e está muito agradável, portanto, é um convite não ao download, um convite à compra do disco. Sim. Há aqui uma dedicatória que eu tenho que perguntar, porque, enfim, o Faísca, o Passarinho, o Casal, tudo isto, ao fim de um pouco vai-se percebendo. Agora, Como se refere aqui ao Guardela, falamos de João Guardela, de malogrado João Guardela? Sim, sim, uhum. Sim. Eu percebi que agora falou em sitiados, portanto, de algum modo estamos a lembrá-lo, não é? Uhum. Acha que ele desbravou caminhos nessa altura com os sitiados e depois até com a Naifa e por aí dentro? Creio que sim, creio que houve uma... Aliás, eu creio, sim, claro que o Guardela trabalhou e assumiu sempre uma grande paixão por a música portuguesa e popular quando ela nem sequer estava valorizada no país. Portanto, exato. Isso é de um valor imenso, não é? Porque quando há tendências, é fácil sim, quando, as pessoas... Quando se ruma contra a maré e consegue-se perseverar, e quando se realmente assume uma entidade, uma identidade sem estar na moda e rumando contra a maré, não é? Contra um sistema, tem um valor imenso, porque se trata de paixões. Não quer dizer que nas tendências as pessoas não o façam com muito gosto, mas há uma certa resistência que a mim me agrada quando se mantém uma paixão, mesmo quando à nossa volta não é propício, não é? E claro que o Guardela, que era um bom amigo do projeto e nosso pessoalmente, tem um reconhecimento imenso por isso. Também nos anos 80 a música portuguesa teve um grande boom, não é? E teve realmente uma fome de criatividade que depois se perdeu um pouco nos anos 90, ficou-se aqui também num deserto. Portanto, as pessoas estavam também em Portugal com vontade de novos projetos, não é? E de novas sonoridades mais com mais identidade. Depois desta pausa que houve aqui, de certa forma, não é? Em novos sons. Agarrem-me para não cair, empurrem-me para me apanhar, segurem-me para me perder, para me adormecer. Visto as coisas assim, será melhor não vos largar, será melhor não vos perder, será melhor não vos largar, não vos perder. Derramem-me, desarmem-me, esperem. Derramem-me, desarmem-me, esperem. Derramem-me, desarmem-me. Quando fala aqui em deserto, e até para que as pessoas entendam que não estamos a falar daquele deserto que há pouco tempo se falou por causa do aeroporto, não é? Vêm de onde os Orquestrada? Os Orquestrada vêm são da margem sul, o projeto em si, não é? Exato. O projeto foi criado nessa realidade. Por isso é que eu lembrei deste enfim, deste deserto, dizia, não é? Sim, eu quando dizia deserto, eu sei, portanto, era realmente... Deserto criativo, não é? Dos anos 90. Houve pouca coisa a acontecer, portanto, o mercado fechou-se muito a projetos jovens, a projetos que trouxessem uma outra... Sim, virámos para o mainstream durante bastante tempo, não é? Sim, sim. E entrou pouca gente nova no mercado, creio eu, não é? E agora realmente há abriram-se as portas e há muita gente a fazer coisas, o que é maravilhoso. Mas como dizia, os Jogos de Estrada nasceram na Margem Sul e foi nesse pensamento de periferia, não é? Entre o campo e a cidade, falando de uma forma simples, que nós construímos todo este nosso som, não é? E um pensamento também musical, que é sobre as periferias musicais e sobre os subúrbios e o que é que isso pode representar, o que é que isso pode traduzir a nível musical, não é? E foi assim que juntámos sons que à partida não se encontrariam, mas de uma forma brincada, portanto, como uma realidade de subúrbio, onde há ciganos, onde há africanos, onde há alentejanos, onde há realidades culturais muito que se cruzam e que muitas vezes não se juntam, não é? E foi o que nós tentámos fazer, de certa forma, foi juntar tudo isso à nossa maneira, que essas culturas dialogassem de uma forma orquestrada, como nós o sabemos fazer. É o melhor termo, de facto. As-tu pour regarder mes vides, mes baptêmes dans mes banlieues, mes baptêmes dans mes banlieues. Ah, eu não alai, não vejo. Ah, eu não alai, não vejo. Nem me quero meter, nem me quero meter. Ah, quand je passe près de toi, ah, quand je passe près de toi, tu me dis, allez, allez, vas-y, vas-y. Allez, allez, vas-y, vas-y. Ai, ai, eu não quero meter. Ai, eu não quero meter. Pois o teu maior desejo é de um dia me comer. Pois o teu maior desejo é de um dia me comer. As-tu família, né? As-tu família, né? Me bate, manda-me banlio. Me bate, manda-me banlio. Tu me cutua, tu me cutua, tu me cutua, tua, tua. Eu não é. Que? Ah, não é. A cabra minha é. Ah, é? Ah, pois é. Vai lá, vai. Até neste estilo vosso e naquilo que é a imagem não só do disco, mas também do site que construíram para este projeto e para este lançamento, podemos ter aqui a noção de o projeto Orquestrada, até pegando este exemplo, seria bom para fazer uma banda sonora, por exemplo, da excelente série que a RTP transmite agora, que é o Conta-me Como Foi. Ou seja, aqui lembrar o que foi o Portugal dos anos 60 e anos 70. Talvez não seja o melhor, gosto imenso da série, apesar de ver pouca televisão, adoro televisão, mas prefiro não ver porque senão sou viciada. Então não vejo propriamente televisão, mas creio que essa série é fantástica, mas não é propriamente o nosso ambiente. O nosso ambiente, apesar de termos uma relação e de em alguns temas dos Jogos de Estrada, termos trabalhado sobre vinis dos anos 50, 60. No início trabalhávamos, tínhamos um gramofone no espetáculo, que era um espetáculo mais intimista, e o gramofone era um dos elementos que entravam, onde nós tínhamos discos um pouco com melodias dos anos 50, 60, mas creio que não é propriamente a nossa essência. Rude boy, rude boy. Eh bien, on a fait un grand voyage pour arriver ici, orchestrée dans l'appart et 99% acoustique stylé. Rude boy, rude boy. Rude boy, rude boy. De distrito em distrito, de freguesia em freguesia. E quando os teus braços chegam aos meus, nós somos só um, somos um só, nós somos um só. somos só um, eu e o meu país. Ouvi dizer que me amavas, adoravas, entendias. Ouvi dizer que me querias, mas te amavas, percebias. E se à noite me sorris, de dia a pouco me falas. Mas se à noite me sorris, de dia a pouco me falas. De dia a pouco me falas. Excelente booklet que te disponho para quem compra este disco. Traz aqui uma parte, diz: aviso, Orquestrada não é fado, celebra o fado, e o seu Fadistas não é world music, celebra o mundo, à portuguesa. E, curiosamente, este aviso à navegação. E depois serve-nos aqui com, enfim, um dicionário de termos, normalmente Orquestrada, Tasca, Beat, Tasca Beat, Tasca Beateiro. Vocês estão a criar um estilo, tem essa sensação? Quer dizer, não sei se, creio que fazemos as coisas à nossa maneira, não é? E, portanto, muitas vezes tentamos traduzir a quem nunca nos viu, porque quem nos já viu, com quem nos viu já e quem acompanha o nosso trabalho, provavelmente não faríamos essa tradução, apesar de ser uma brincadeira também, não é? Porque, claro. Mas acho que o que nós fazemos é um universo musical à nossa maneira e tentamos explicar quando é possível e quando faz sentido. Quando se propicia de explicar às pessoas, por poucas palavras, o que é que estamos a fazer. Hee hee! celebrar 40 anos do Woodstock. Uhum. Imagino que vamos fazer aqui o nosso Woodstock aqui, porque não, aqui em Oliveira do Hospital. Uhum. E os Orquestrada eram uns convidados. E eu vou-lhe dizer aqui alguns exemplos de outras bandas nacionais e projetos. E eu vou-lhe dizer com que outras bandas é que gostariam de fazer um dia em que a Orquestrada estivesse. Uhum. Então vou-lhe dar aqui exemplos. Marisa, Carminho, Ana Moura, Companhia Algazarra, Virgem Suta, Diolinda, Hélder Moutinho. Em que dia gostaria de tocar com que bandas? Não, para nós não é muito, seja, portanto, o importante é estar com mais bandas, não é? E sentir que as coisas estão a crescer e há projetos novos e que podemos todos estar num Woodstock com vocês, não é? Sim, um Woodstock de Beirão, não é? Realmente, sim, Beirão, exato, com vocês. Uma coisa grande. Uma coisa em grande. Portanto, esse é, para nós, acho que é o mais presenteiro. De qualquer forma, temos uma... Eu conheci há pouco o Virgem Suta, no outro dia estava a ouvir e gostei bastante. Ele tem um tema muito, muito engraçado. E achei bonita a Carminho também, a voz dela, e creio que é uma fadista de raça, de certa forma. Apesar de ser novinha, parece-me uma rapariga muito, muito interessante musicalmente e com uma grande... Mas creio que todos eles, acho que como eu dizia, o que é importante é os projetos estarem juntos, não é? Claro, os festivais é para isso. Era um dia de festa, seguramente. Sim, então, claro, e os Algazarras, as companhias Algazarras, que nós conhecemos há imenso tempo e que têm um trabalho fantástico. Claro. A todos os níveis. E podia lembrar outros, podia lembrar aqui os Chocalhos, da Ascarié. Sim. Eu estou a lembrar aqui projetos que já estiveram connosco, já foram aqui destaque de semana na Boa Nova, enfim, e de algum modo também são eles que, quando estão connosco, nos vão alertando para aquilo que está para ir para sair de novo, não é? Porque cada estrada cruzam-se com os outros e, claro. Exato, vão... isso é que é o mais importante, não é? É estarmos atentos uns aos outros e ficarmos contentes com tudo. É um ambiente saudável o que se vive na música hoje em dia em Portugal. Não, por acaso, sinceramente, não sei. Eu digo, sei, porque aqui há dias, estamos aqui, como digo há dias, já foi há algum tempo, com as vozes da rádio, e eles diziam que em Portugal, quem se quer conhecer, conhece. A nível musical. Sim. Tem essa impressão também. É se houver essa curiosidade. O grande público, muitas vezes, não tem tempo para isso, não é? Uhum. Porque as pessoas vivem na sua vida e contam, muitas vezes, com os mídia e com portanto, com uma certa divulgação da rádio e tudo mais, para isso, não é? Porque têm uma vida preenchida e muitas vezes não têm essa possibilidade de ir à procura. E muitas vezes acho que a rádio e os jornais e todo esse mercado de imprensa continua ainda fechado, apesar de estar a abrir muito mais a projetos desconhecidos, não é? Mas creio que ainda há muito trabalho a fazer-se para que chegue ao público tudo o que de melhor se está a fazer. Creio que te amo, carinho, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creio que adoro tus pies, tus unhas, tus dientes. Creio que te amo, carinho, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creio que adoro tus pies, tus unhas, tus dientes. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mas hoy creo que te amo, hoy. Mas hoy creo que te amo, hoy. Carinho, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creio que adoro tus pés, tus unhas, tus dentes. Creo que te amo, careno, chuchu de guiño, chuchu de guiño. Creo que adoro tus pés, tus unhas, tus dedos. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mas hoy creo que te amo. Oi. Hoje em dia, na sua opinião, o que é a montra da música em Portugal? Tendo em conta que são uma banda que tem 7 anos de bem orquestrados, não é? Neste momento acaba por ser aquelas, ainda para além da internet, não é? Que sabemos que tem o seu efeito e que é um contacto direto, de certa forma, em que o grupo se pode apresentar diretamente às pessoas, não é? Acho que ainda há muito trabalho a fazer, creio eu. Faltam salas de espetáculos onde os projetos, as bandas possam estar, em que as pessoas se habituem a ir ver, apesar de Lisboa ter algumas salas, mas ainda falta para a capital, e, portanto, uma certa regularidade na apresentação de projetos. Mas acho que está tudo no bom caminho, não é? Portanto, é uma questão de tempo. Temos poucos exemplos, não é? Dessas salas temos a Galeria dos Bois, temos, enfim... Temos a Axim, não é? Portanto, na sua opinião, deviam estar mais disseminadas pelo país, não tão descentralizadas no caso que estamos aqui a falar. E mais regularmente, e que essas casas tivessem quase inclusive também uma rádio, não é? Ou emissões de rádio a passar em direto, e que houvesse... Acho que, como eu dizia, que as coisas estão no bom caminho, e acho que devemos chegar lá. O que eu acredito é que a contracultura em Portugal não existiu, não é? Não teve espaço. E que é importante haver uma contracultura. Uma contracultura, isto é, uma cultura que não é mainstream e que se afirme. Portanto, que tenha realmente um espaço, não é? E que ganhe um terreno e que ganhe parcerias, que as pessoas se consigam organizar mais para este movimento, para um movimento que não passe por um mainstream, ganhe força e chegue às pessoas, não é? A próxima é dedicada a todos os portugueses, ou melhor, a todas as pessoas que vivem neste país. Passaste tu que me deixaste cá dentro, cá dentro, cá dentro, cá dentro. Eu ando atrás de mim. Por onde passaste tu que me deixaste cá dentro, cá dentro, cá dentro. O que é que foi, o que é que tens, o que é que se passa, o que é que dói? O que é que foi, o que é que tem? O que é que se passa? O que é que dá? Boa Nova, um mundo de emoções. Estava mais atento à sua entrevista, falou aqui na contrabacia e pode ter pensado, bem, se calhar a senhora enganou-se. Não é, não engano nenhum, pois não. Estou a falar mesmo da contrabacia. Quem é a senhora? Sou eu. É, exatamente, a menina. Então, menina, não, peço desculpa. Senhora. Sim, sou eu. Eu estava a dizer que o ouvinte está em casa e pensou que contrabacia, neste foi engano, foi outra palavra, não é? Mas não é. Então, explique-nos o que é que o Pablo faz com a contrabacia. E o que é uma contrabacia, naturalmente. Sim. A contrabacia foi importada por o Pablo, que vem de um movimento de um certo rock acústico dos anos 90 em Paris. A contrabacia tem uma história mais antiga, era um instrumento de pobre do início, na altura do blues e e do jazz também. Exatamente. Portanto, era do ragtime. Nova Orleans, portanto, havia muito Sim. isso, não é? E portanto, vem daí a sua origem, e que foi recuperado em França para um movimento rock acústico, punk acústico, de certa forma, e que, onde o Pablo esteve, que viveu intensamente, e que foi importado aqui em Portugal por ele para o Jogo Estrada, porque fazia todo o sentido para este musical portátil de fácil transporte, não é? À procura do país, e sempre numa filosofia com faz com o que tens à mão. Exato. Portanto, esta contrabacia é isso mesmo. Ainda no outro dia demos uma reportagem para a SIC, e levaram-nos a contrabacia, o resto da equipa, se por engano, levou a contrabacia para Lisboa. Nós ainda estávamos em Sines. E fizemos uma reportagem, precisávamos da contrabacia, e o Pablo foi a uma loja de chineses, comprar a bacia, e fez em 20 minutos a sua contrabacia. Portanto, é um pouco isso, não é? Faz com o que tens à mão, em vez de esperares por ganhar o totoloto, ou por ter... financiamento para o que idealizas, mas que há sempre forma de fazer com, se olhares bem ao teu redor. É um contrabaixo com menos 5 euros, não é? Exato. Um bocadinho mais, não é? Depende da qualidade da bacia, não é? Se tiver salvos, foi. E da qualidade, exato. Depende da acústica, não é? Tournez en rond jusqu'à toucher le fond. D'une pointe de pied remontée d'un seul bond. Changer d'itinéraire, c'est ça que l'on préfère. Changer, changer. Nous avons pas à pas gravi les rues d'Almada. Changer d'itinéraire, c'est ça que l'on préfère. Ah oui, lélé, oui, lélé, là. Ah oui, lélé, oui, lélé, là. Oh, ton gars, ton guia. Yeah. Oh, ton gars, ton viola. Fala. Ah, c'est inof, c'est inof, costa na tchonke. Tu viens na mão. Costa na tchonke. Money, money, money, money, money, money, money, money. Logo na principal zé oxibim, logo na principal zé oxibim. Mas quando chega naquele quarto, mas quando chega naquele quarto, ele grita mamãe. De fonte lumineuse passant par le central, on contre Louis et Salé qui venait à pied de Praga mais qui marchait d'un pas pressé en direction de Gingal. Il me dit oh là là, ça fait mal, ça fait mal. Ça il me dit mal. Oh là là, ça fait mal, ça fait mal. Allez se promener sa patine off de Cabdal. Allez se promener sa patine off de Cabdal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. De fonte lumineuse passant pour la central, eu corri toda a Almada em souvenir de toi. Rei, rei, Cristo, rei. Em souvenir de toi. O tipo da desfiba da Cali Urpi, hoje vi eu mexi e ti, Almada aqui é mesti, esta aqui é Neremi. O tipo da desfiba da Cali Urpi, hoje vi eu mexi e ti, Almada aqui. Estás bem do lado do cu do Cristo Rei. Também esta vossa diversidade cultural ao vivo é também um chamariz, ou seja, as pessoas internecem-se e tentam saber o que são essas variantes que vocês apresentam em palco. Sim, agora foi muito muito bom porque fomos a fazer as FNACs do Norte. Tínhamos esse compromisso e fomos lá ao Norte e foi fantástico porque fizemos num fim de semana 4 FNACs seguidas e o público no Norte foi maravilhoso, foi à nossa procura, já conhecia, já tinha havido imenso passa-palavra, tivemos as FNACs cheias, parecia que estávamos num outro toque. O que para nós às vezes é difícil fazer FNACs porque é uma loja, não é? E não é, claro, não é claro. Evidente, mas foi muito Woodstock, como há bocadinho falou no Woodstock, agora lembrem, e foi fantástico, portanto foi uma grande festa e parecia uma tasquinha. Bem, para quem vive na zona de Lisboa também sabe o que é o fenómeno da tasca, embora aqui apareça muito, já menos, não é? Porque enfim, teve a sua época, não é? Quais são as salas que mais vos agrada atuar, hoje em dia? Claro que gostamos muito, eu pessoalmente. A Miranda gosta muito de salas mais pequenas e mais íntimas e mais tasqueiras, mas em relação ao grupo, aos orquestrados, acho que qualquer palco, desde que tenha boas condições e que tenha uma boa equipa e que haja público, nos dá prazer tocar. Portanto, sempre nos habituámos a ser um todo terreno, não é? Claro que há salas mais confortáveis, mais íntimas, mas também todas as outras também é um desafio. Portanto, sempre gostámos do desafio e nesse sentido acho que tem que haver boas equipas e bom material e estamos contentes. Esta música é dedicada a todas as pessoas que não querem sofrer mais. Já nunca poder mais sofrer, já nunca crer mais angústia, já não tomar consciência para não viver nova vida, já nunca crer mais sofrimento, já nunca crer mais angústia. Destino desse diabo, destino desse diabo. A destino desse diabo tava para inferno, para cura de nosso sofrimento. É destino desse diabo, destino desse diabo. Tá papai inferno pra cura de nosso sofrimento. Ai tantã, ai tantaninha tá banca. Tantão de África e ouro. Oh, África de nossa infância. Tantã, tantaninha tá banca. Ai tantão de nossa infância. Tantantes, tantantes, tantantes. Os Orquestrada, a banda em si e o vosso conjunto, são pessoas que se conhecem há muitos anos e daí veio, enfim, do vosso relacionamento normal e veio o conjunto e a música a seguir, ou de algum modo juntaram-se já com esta vertente musical em pensamento? Sim, juntámos já com esse lado de fazer um projeto, uma pequena orquestra. Começámos o projeto, eu e o Pablo, em 2001, com vontade de fazer um projeto musical, e como não queríamos fazer castings ou fomos estando atentos às pessoas aqui em Almada, aos músicos aqui em Almada, e aí surgiu o João Lima, o grande guitarra portuguesa, mas ao mostrar a guitarra portuguesa, e o Zé de Feijão. É que cresce a cadeira bateria, não é? É, sim, sim, sim. Portanto, lá está, faz com o que tens à mão, mas ao mostrar isso é uma boa base de trabalho. E o Zé de Feijão na viola, portanto, encontramos a parelha perfeita para os Orquestrada, a viola e a guitarra, nestas pessoas, no João Lima e no Zé de Feijão. Depois segue-se o acordeão, então? E depois surgiu mais tarde o acordeão, mais tarde, porque começámos 4, portanto, nesta linha de ritmo nas cordas, o tal Tascavite. E o acordeon foi porque nós gostamos de dance music e dos bailes de verão e achamos que o acordeon poderia dar uma unidade às cordas e fazer dançar ainda mais. E pronto, e temos aqui um disco pronto a ser comprado, né, que tem um design muito engraçado, e quando digo engraçado é um design alegre, de algum modo a lembrar também a vossa música. De quem é o trabalho do design? Qual é a vossa quarta parte nisto? O design foi o André Semedo, que trabalhou connosco enquanto gráfico, mas tanto eu como o Pablo, enquanto direção artística do projeto, estivemos a 100% na escolha dos materiais, da concepção toda do livrinho. Portanto, foi um trabalho que passou por nós com a sabedoria do André Semedo no grafismo, a pôr em prática as ideias que nós queríamos para o livrinho, não é? Para explicar um pouco estes 7 anos. Portanto, estivemos 100% envolvidos. Foi um trabalho de grafismo com o André Semedo, sim. E bons parabéns, que está muito bem concebido. E por acaso é uma coisa que às vezes nos Oxtrada é para algumas pessoas é estranho no mundo da música, é que nós estamos metidos em quase tudo. Uhum. Portanto, gostamos de seguir todo o processo das coisas, não é? E gostamos de pôr o nosso dedo em tudo, porque só assim é que faz sentido. Até para não perderem o fio à meada, sim, não é? Sim, para traduzir o melhor possível para as pessoas o que fazemos. Em ti há qualquer coisa que me anima, em ti há qualquer coisa que me transcende, que me queima as palavras que não rima. Em ti há qualquer coisa que me prende, que me queima as palavras que não rima. Em ti há qualquer coisa que me prende, é qualquer coisa imensa que vem de cima e desce sob mim, quase me ofende. Meus sentidos domina e desanima, mas a minha vontade não se rende. Meus sentidos domina e desanima, mas a minha vontade não se rende. A vontade é de ferro no meu peito, mais feroz que a ânsia da saudade, mais pura do que o olhar com que te enfeito, mais pura do que a força da verdade é. Mais pura do que o olhar com que te enfeito, mais pura do que a força da verdade. E se a minha vontade me seduz, é maior do que o orgulho e que a verdade. Só ela é que me acalma e te reduz, só ela me transporta à realidade. Só ela é que me acalma e te reduz, só ela me transporta à realidade. Porquê uma fábula do século XXI? A fábula do século XXI vem um pouco na ideia de... Para já, porque começámos em 2001. O projeto começou a ser pensado e tivemos os primeiros encontros em 2001. 2001, Odisseia no espaço. Está aqui um lado... Mas no bairro, não é? No bairro e pensar... nesta família espiritual que pode haver. E também porque, como eu dizia, trabalhámos muito sobre os subúrbios e eu acreditamos que os subúrbios têm respostas para um futuro melhor, porque toda esta problemática dos subúrbios é por uma falta de respeito das cidades que há, não é? No viver nas cidades. E achamos que se os subúrbios forem olhados de outra forma e mais respeitados, pode haver um futuro mais interessante para as cidades também. E também por 2001, 2002 ter sido o início de uma passagem económica e social em Portugal, portanto em que os subúrbios tinham esse lado, tinham um lado encantado ainda, não é? Portanto encontrávamos uma coletividade, um antigo cinema como... incrível, o Amadeus, não é? Exato, sim, que tinham realidades muito, muito distintas e de uma passagem de época, não é? Que tem um lado fantástico também, esta mudança de épocas. Não é? De entrar numa globalização, mas ainda com muitos restícios de uma cultura muito, não digo rural, mas sim, de certa forma, rural. Também rural, não é? Sim, também ainda rural. Em todos os aspectos, também ainda rural. Sim. E daí vem a Tasca também, o celebrar as Tascas, que são sítios de sabedoria, não é? E de encontro. Não é? E de encontro, que acho que é uma coisa que faz falta em Portugal, que é o encontro entre as pessoas. As pessoas, quando se encontram, não estarem formatadas para se encontrar, mas que o encontro seja mais espontâneo e genuíno e que se as pessoas se habituem a falar mais, uma outra vez entre elas, não é? E as Tascas realmente enquanto símbolo, são perfeitas nesse sentido. Representaram-se. Claro que a Azai, portanto, depois levámos como a Azai, uns anos mais tarde, que nos, durante uns tempos nos aborreceu muito perceber as mudanças e uma certa tirania com o país, não é? Com economias importantes no país, e que não houve uma resposta na altura certa a ações como as da Azai, não é? Portanto, deixou-se andar um pouco. Daí o agarre-me, não é? Sim, também, exatamente. E que é preciso realmente haver pessoas que cuidem mais deste país, não é? Já que não se conta com os políticos, apesar dos políticos sermos nós todos, não é? Não são eles que são os maus, mas realmente é preciso estar mais atento para tentar guardar algumas riquezas do país, a ver se vamos a tempo. Marta, assim, oxalá te veja, não é? Seguramente vamos a ter a oportunidade de vermos mais vezes, sim, de certo. Falarmos, porque assim, estes discos vêm em outros e vêm muitos espetáculos, naturalmente. Sim. É isso que se espera na vossa banda. Sim. E que sim, continue com esta criatividade e com esta, eu vou dizer assim, esta irreverência de, também de poder mudar aquilo que temos, não é? Sim. E porque na inovação é que eu acho que está ao perpetuar daquilo que nós temos de melhor neste país. E às vezes a inovação é conseguir manter algumas coisas preciosas, claro, que vão desaparecendo, não é? Aliás, neste momento, vocês dizem, se esta rua fosse minha, não é? Neste momento Portugal é vosso. É vosso e de outras bandas também, que têm de facto este espírito de chegar a nós e, acima de tudo, criar uma alegria, que também é isso, sim, que um bocado precisa este país. Sim. Obrigado por tudo. Obrigada. Obrigado e bem-vindo aqui à Boa Nova, sabe? Tá. A porta está sempre aberta para nós. Sim. Se esta obrigado. Rua, se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de rubi para o meu amor passar. Ah, se esta rua, se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de rubi só para o meu amor passar. Há lá porque és feia, tem calma, não te faltam seduções, mais vale ser linda de alma do que linda de feições. Mais vale ser linda de alma do que linda de feições. E vai, ai, o amor, o amor, o amor é como a lua, ora cresce, ora mingua, é. Ai, o amor é como a lua, ora cresce, ora mingua, ah, pois é. Que bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avós, há ter esperança no destino e ter quem goste de nós, e ter quem goste de nós, e ter quem goste de nós. Ai, é tão bom ser pequenino. Se esta rua, se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de rubi só para o meu amor passar. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar.